Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 18 de janeiro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola de 18 de janeiro de 2012, quarta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você, nosso ouvinte: mais vale pouco do que nada. Confira você aí as atrações do Panorama Agrícola desta quarta-feira. Uma dica de nutrição para o seu gado leiteiro. E na entrevista, queijo serrano e uva Goethe, indicação geográfica para dar visibilidade a produtos da agricultura familiar. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet. Você pode ouvir o programa no site da IPAGRE, no site do Governo do Estado, na rádio online da Assembleia Legislativa, no portal Dia de Campo e no site da FETAESC. Ligue aqui para o Panorama Agrícola, 48-3239-5647, e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Vaca leiteira não pode perder peso. Cuide bem da sua nutrição. Pastagem, ração e vitaminas devem estar à disposição do gado leiteiro. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola também tem um sotaque francês como a de ontem. Hoje a entrevistada é a agrônoma Delphine Vitrolles. Ela participou de uma pesquisa de doutorado aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A sua pesquisa era sobre a organização da cadeia produtiva e o desenvolvimento territorial de 4 produtos: carne do Pampa Gaúcho, queijo serrano, vinhos do Vale da Uva Goethe e produtos coloniais no oeste de Santa Catarina. Vamos ouvir a pesquisadora francesa. Bom, eu escolhi 4 produtos, 2 no estado do Rio Grande do Sul, 2 no estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul foi a carne do Pampa Gaúcho, que foi reconhecida como indicações geográficas com a denominação Pampa Gaúcho da Campanha Meridional. Teve outro produto também, que é o queijo serrano, que pode ser produzido tanto no estado de Santa Catarina, tanto no estado do Rio Grande do Sul, só que eu fechei a pesquisa e eu estudei só o queijo serrano nos campos de cima da serra. E além dos 2 produtos, teve também o vinho da região de Urusanga, que acaba de ser reconhecido como indicação geográfica, com a denominação Vales da Uva Goethe, e mais os produtos coloniais na região do oeste catarinense. A que conclusão chegou o seu trabalho? A ideia do meu trabalho era ver como está se organizando a promoção da origem no Brasil. O que quer falar origem? Origem não é só aquela coisa que a gente chama de terroir, não é só a ligação física com o clima, com as características agronômicas dos campos, tudo isso. E ver também qual é a ligação com a história, a ligação com a cultura, a identidade do povo da agricultura familiar, tá? Então, a ideia é entender como que a agricultura familiar, como que o agricultor brasileiro implementa a noção de origem, como que ele se organiza para desenvolver de maneira coletiva uma estratégia de valorização e de qualificação. A conclusão é que teve uma, em vários casos, nos 4 casos que a gente escolheu, que eu escolhi, dá para perceber que teve uma apropriação no tempo da coletividade, dos produtores que se organizaram para formar organização, associações, cooperativas, e para definir normas de produção, regras, delimitar uma zona de produção, para tentar levar mais desenvolvimento ao nível econômico, social e ambiental na região. No caso aqui das três visitas de Santa Catarina Oeste, Serra e região de Uruçanga, que imagem a senhora leva para a França do produtor, do agricultor catarinense? Acho que a experiência que eu tive aqui fazendo a minha pesquisa é que o Brasil tem um potencial muito grande, que tem um produto de qualidade, que tem uma identidade familiar e cultural muito forte, que tem que ser promovida e levada, talvez na França, na Europa, mas também que tem que ser conhecida e reconhecida aqui no Brasil, que tem um potencial, que tem identidade, que às vezes o pessoal de lá nem conhece. Então tem que fazer a promoção para mostrar do que existe qualidade, que existe coisas para fazer e organizar desenvolvimento territorial rural. A pesquisadora Delfine Vitrolles fala agora sobre os entraves para a cooperação. Olha, eu acho que entraves tem de cada lado, tá? Bom, do lado da agricultura familiar, ainda eu acho que tem o pessoal não está conseguindo se organizar bem pelo momento. Tem, talvez, não sei se é individualismo, mas ainda tem essa coesão dos grupos. Coletivo não existe muito. Além disso, tem do lado das instituições da extensão rural, da pesquisa, acho que primeiro, talvez todas as instituições não se comunicam, então ainda poderia ter mais cooperação para que cada um trabalhe junto, né? Para começar, vou falar isso. E talvez tem outra entrave ao nível do consumidor, que hoje o consumidor não tem muito conhecimento com relação, primeiro, à diferenciação, talvez, dos produtos da agricultura familiar, mas também à diversidade dos procedimentos, das estratégias de valorização. Então, enquanto o consumidor não reconhece aqueles signos distintivos, fica complicado também para botar no mercado e para, como falar, para construir uma oferta que responde à demanda. Nós estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com a pesquisadora francesa Delfine Vitrolles sobre indicação geográfica e desenvolvimento territorial. Uma expressão muito usada pelos franceses é terroir. O que isso significa? Talvez o saber fazer de um jeito muito peculiar, próprio de uma região. Ela explica um pouco mais essa expressão terroir. Olha, terroir, no caso do queijo serrano, no caso dos campos de altitude, os campos de cima da serra, acho que existe mesmo, que tem uma região que é conhecida por ser produtora de queijo serrano. Além disso, tem uma história muito forte do queijo, com uma ligação com a história, com o tropeirismo, com o início do desenvolvimento de rotas comercial entre o sul e a região de São Paulo. Então tem isso. Além disso, tem aquela cultura de produzir queijo com práticas especiais, com saber fazer e uma transmissão de geração por geração na região. Então a gente pode falar de terroir que tem influência de fatores humanos, ou seja, práticas de saber fazer, e de fatores naturais, com um clima específico, que é uma das regiões mais frias do Brasil, e com solos que têm uma caracterização especial também. Então, terroir, nesse caso, existe. Além de poder aplicar a expressão terroir ao queijo serrano, talvez ela possa ser também aplicada à indicação geográfica do vinho e da uva da região de Uruçanga, os vinhos da uva Guet, como explica a pesquisadora francesa Delfine Vitrolles. Acho que daria para aplicar, só que eu vou te falar bem honestamente, eu acho que terroir é uma palavra francesa que os franceses entendem, mas que é complicado estender para outros países que o conhecimento, o entendimento varia muito. Então, tem uma ligação com a origem, tem uma ligação com o território muito forte em cada lugar que eu estudei, em cada espaço, para a carne, para o queijo, para os produtos coloniais e para o vinho. Pode falar de efeito terroir, que tem pesquisadores, que tem estudantes que vão falar disso. O que eu tenho certeza é do que tem uma ligação muito forte com o homem que está produzindo um produto especial que tu não poderia produzir em outra região porque tem características que fazem do que ele tem uma identidade própria. Essa entrevista aqui no Panorama Agrícola com a pesquisadora francesa Delphine Vitrolles. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.